Direita, no perfil da subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, tá interceptar peso Luno 6. O controle 120 decimal 8 e acione 5451. Certo, gol no 923, chame pronto, pra puxar e acionar, portão 612. Fala azul 4299, autorização Campinas 300, Tauma Lima. Bom dia azul 4299, autorizado Campinas, nível 3620, decolagem da 10 com curva à direita. No perfil da subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge. Em Bridge, intercept a El Pesulu no 6, prossiga até Belo Horizonte, após Belo Horizonte DCT Trivi, após Trivi, conforme o plano. O controle 120 decimal 8, acione 5455. Atente, estão autorizados Campinas 360, saída da pista 10, com primeira curva direita vai ser a da El, depois o Arleda, Bridge, após Bridge, o Epezulu 16, Belo Horizonte, Trivi, conforme a todo plano, 120.8 é o controle, 5455 no transponder por 4299. Ok, tá correto, azul 4299, e chame quando pronto, para puxar e acionar. Entra. Paulo Salvador, bom dia, o voo no 605. Voo no 605, bom dia. Destino Galeão, tá pronto para a cópia? Pronto para a cópia, sentindo informação Lima, o voo no 605. Ok, tá autorizado o Galeão, nível 360. Via Upzulu 10 até a posição SMAP, após SMAP conforme a rota do plano, a decolagem da 10 com curva à direita, sai no perfil da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, para interceptar a Upzulu 10. O controle 120 decimal 8, acione 5462. O Gondon 605 foi autorizado para o Galeão, nível 360. Decola da 10, curva direita da El, Leda, Bridge, até Upa, Upzulu 10, até SMAP. Depois SMAP conforme a rota. 1208 ao controle, 5462 ao transponder do Gondon 605. Correto, Gondon 605. Chame pronto, tá puxando esse lá. Chamará o Gondon 605. Bola do Pato 2, atrás do 8, para o chutamento. Duas aeronaves sobremodularam, confirme quem chamou o solo. Azul 4299, posição 8, puxa o talento. O azul 4299, aguarde só um instante, temos tráfego à retaguarda. Enter. Para o táxi 2223, 49, 3 horas e 40, Salvador. Gente, o passarelo 2223, táxi lento pelo pátio, Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6, passarei 2223. Lento, passo 2523. Voltar 3663, está no portão 5, por direcionamento. Gente, está 3663, aguarde só um instante, temos tráfego taxiando pelo pátio. Gente, aguardando após o passarei estar autorizado. Ainda não, será autorizado em mais alguns instantes, aguarde o TAM 3663. Aguarde, obrigado. Thank you. 4299, alguma estimativa pro puxo? Estimativa em aproximadamente 4 minutos para o azul 4299 e para o TAN 3663, o mesmo estimado, 4 minutos. Para pushback acionamento 6225, a Geneg 81. Ok, o 6225, o senhor é o número 3 no pátio principal para o pushback. O seu estimado, 10 minutos, o Xené 6225. 10 minutos, ok, contato. Passarei do 2223 na escuta do solo? Na escuta e observando o veículo na pista. Afirmativo. No ponto de espera da 10, chame a torre 186 e tenha uma boa viagem. Passarei do 2223. Obrigado, bom trabalho de vocês. Tá 3663 autorizado. Aguarde só um instante para iniciar o pushback. Precisa mais 2 minutos. Aguardo. Oi, Salvador, bom dia, 2223, ponto espera da 10, pronto, chegando lá, Passarela 2231, 223, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10. Está autorizada decolagem, pistão 10, vento 130 graus, 089. Decola 2233. 5345, chame Centro Recife, 1251, na alterna 33, espaço 25. 3, 3, 3, 4, 5. Gente, Mike Aquilo, 3 pessoas a bordo, reposto ingressando no corredor Interlagos. Decolada 1200, chame controle 120, decimal 8. 1208, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia. O 2223 é passarelo no perfil da Arbo, mil pés. Passarelo do 2223, contato radar, supa do 260, sai da Arbo. 260, Arbo. Oxe, né? 6225, solo. chega. Temos apenas a aeronave da TAM e da Azul, que vão iniciar o táxi em mais um instante. Aguarde só apenas a liberação do pátio. Ok, então a passagem Azul com a sua autorização vai iniciar o 6275. Correto. Temos um autorizado da decolagem, cabeceira 35, vento 130, grau 099. Gente, o Azul 4299, táxi pelo pátio e Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre 186, o ajuste no 017. Gente, pelo pátio, ao ponto da 10, via Índia, para o ponto 19.6, 10.17, Azul 4299. Para o táxi do TAM 3663, 129 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna com. Sente, o TAM 3663, dê passagem ao Embraer 190 da Azul, que já está em táxi. Siga o mesmo via Pátio Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre em 186, o ajuste é no 017. Boa viagem. A passagem ao Azul, 187, obrigado. TAM 186 a torre, 3663. Paulo, eu vou no 605, posição 03 para o pushback funcionamento. Ok, eu vou no 605, é um estimado de 10 minutos para o seu pushback acionamento. Temos duas aeronaves taxiando pelo pátio e mais o Fokker da Oceanair, que vai iniciar no 01. Aguarde a autorização. Aguardando na sua escuta, eu vou no 605. Esquilo Zulu, decolado da 35, na sua escuta. Esquilo Zulu, para o 070, saída lotar. 070 lotar, grato Zulu. Salvador, bom dia, Azul 4299, ponto de espera da 10, pronto. Azul 4299, alinha e decola a pista 10, vento 140, grau 069. Gente, alinha e decola no 04299. Fala, apenas confirmando, após passagem dos tráfegos da Azul e da TAM, já está autorizado o 6225, coordenação? Afirmo, considere-se autorizado o Oceanair 6225 da presente, chame para o táxi. Então, táxi, grato. Qual é o gol 6025? Prossiga. A gente não podia fazer o curso lá para o parque 3, tá? Para não atrapalhar o Sonia? Ok, eu vou coordenar com a equipe de solo, mas creio que vai aguardar mais um instante aqui, ok? Aguarde só a autorização. Ok. Trip 5221, go ahead. Ok, I have been cleared flight level 200, do you accept? Yes, sir, we. Ok, it's clear to Vitória da Conquista, flight level 200, departure from runway 10 right turn after takeoff, abort, departure. After flight heading direct to destination. Departure frequency 120.8. Scope hold 5474. Trip 5221. Ok, it's correct, you're already back, report for push and start, 35221. Welcome, 4299, contato Adasso, vou para o 360, vou direto da El. 360, direto da El, azul 4299. O 6225 do Chanel, 89 a bordo, 4 horas e 20, Altena, Goiânia. Gente, o Chanel 6225, autorizado táxi à direita, ponto de espera, chame a torre 186, ajuste no 017. Pela nossa direita, chama na torre 186, lá no ponto de espera, grato, bom trabalho, boa semana, até a próxima. Até logo. Vou no 605, assim que o Fokker da Oceané liberar o pátio, autorizado seu pushback e acionamento no gate 3 e coordene com a equipe de solo. Faz a liberação do pátio pelo Fokker da Oceané, livre pushback e acionamento. Vou no 605. Eu vou no 923, autorizado, pushback e acionamento, chame táxi. Corrigindo, ingressando no corredor Interlagos. Sorte rotatória, Maquia Coquilo. Porta na rotatória, Maquia Coquilo. O 072, bom dia. Identifique, desça até o 060 na chegada Mari. Então, 3663, Salvador, zero 09, sem controle, 1, 2, 0, decimal 8. 0, 8, obrigado. Salvador, bom dia. 3663, decolado. Tan 3663, Tubal 340 na saída da EL, em vigilância. Tubal 340 da EL, vigilância, 3663. Chamo 3663 na possibilidade de voar da EL. Voo Leda. Oi, Leda, 3663. Direto Leda, obrigado. 3859, informação Lima, bom dia. Tá 3859, bom dia. Autorizado, Curitiba, nível 360. Via Upzulu 21 até Sorocaba. E após Sorocaba, conforme o plano. A decolagem da 10, curva à direita, subida Arbor. E após Arbor, Elefa, para interceptar Upzulu 21. Controle 120, decimal 8. Acione 5472. Está 3859, autorizado Curitiba, nível 360. A saída é Arbor com a transição Elefa. A intercepta Upper Zulu 21, Sorocaba e Upper Alpha 310. O controle opera em 120 decimal 8 e o transponder 5472. Ok, o TAM 3859, aguarde apenas a coordenação junto ao centro. Temos aqui na sua rota, após Sorocaba, DCT Orana, Oscar Romeo Alfa, November Alfa, Orana. O senhor poderia checar na sua navegação, se confere? É isso aí, é Sorocaba, aí é essa Amper Alfa 310 para posição Orana. Afirmativo, então. Então, chame pronto no gate 9, o TAM 3859, o cotejamento está correto. Muito obrigado, acusará. O 905 da Gol para o táxi, está com 169 a bordo, 3,50 na autonomia, alternado é Campinas. Copiado, tá? O 1605, livre o táxi à direita e no ponto de espera chame a torre 186, ajuste no 017. Livre táxi, ponto de espera 1862, é bom, 905. Paulo Salvador, muito bom dia, 103.04, solicitação de tráfego, o destino é Brasília, 5 da Lima. Bom dia, TAM 3304, aguarde autorização Brasília, 380. Guardando, 380. Controle, o Mike é com quilo na posição rotatória. Torre 1 no 18, decimal 612 quilo. 118.6, torre o Mike é com quilo. Salvador, é o Mike é com quilo. Mike é com quilo, tráfego avistado, cheque trem de pouso, pouso cabeceiro no 7, na sequência eu parte 4, 130 com 8, é com quilo? Afirmativo, vai ingressar na final e vai baixar o trem, Mike é com quilo. Torre, bom dia, bom no 605, no ponto de espera 1-0. 605, bom dia, alinhar e manter cabeceiro no 0. Alinha e mantém no 1-0, bom no 605. Alinha e decola, 110 com 10, o gol no 605. Livre, alinhar e decolar no 1-0, gol no 605. 6225, Xané, decolado aos 13, controle 1208, bagagem. 08, obrigado. 17, o controle 120 decimal 8, acione 5464, TAM 3304. Autorizado Brasília, nível de voo 380 via Amper, 17, decola da 10, confirma a direita, preciso da Arbor, DCT, Elefa, vai interceptar Amper, 17, controle 208, 5464, transponder 3304. Correto, chame pronto no portão 4, tá 3304. Agora pronto, 3304. 325. 3325, obrigado. Né, 6225, sub inicialmente ao nível 300. 5 até 170, informação de massa. 300, Xané 6225. Bom, Xané 6312, identifique e desça ao nível 070, chegada a Mari. Bom, Xané 6312, desça ao 070, chegada a Mari, identifique. É o 070, chegada a Mari, identificou Xané 6312. Xané 6311, chame torre 118, decimal 612. 86, obrigado, posso poder. Ver. TAM 3486, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1017, reporte estabilizado LS. 2017, pode manter 250 nós? Afirmativo. Positivo, mantendo 250 nesse ano, desceram para 2000. TAM 3663, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 251, 3325, obrigado, tenha um bom dia. Dia. Helicóptero, sem interferência, checa o trem, evento 130 com 10, sou autorizado, pista 1-0, Xené 6311. Livre pouso, 130 com 10, negativo visual, porém, seja o tráfego de helicóptero, 6311. Voo 1605, decolado aos 15, controle 1208, boa viagem. 208, boa. Voo 1923, observará o pouso do Airbus da Avianca, após aliar e manter a cabeça no zero. 605, suba ao nível 360, saída da El, vou para o Adlida. Da El, letra, 60. 3605, estou autorizado direto para o atilheiro, é isso? Afirmativo. Obrigado. Aquilo no solo azul no meio, libera a direita via Oscar para o pátio 4, estacionar a frequência livre. Mike Echo Delta, está pronto para cópia. Mike Echo Delta, Manati, autorizado, mil pés, corredor Axé, decola da 17, curva à direita, o controle 120.8, torre 18.6, transponder 0125. Trip 5221, standby. Mike Echo Delta, cotejo novamente, o seu foi entrecortado. Correto, chame a torre para o acionamento. O Mike Echo Delta tem um bom voo. Solo Salvador, é o 3304, estacionamento 20.4. Ok, o trip 5221, clear to push and start, report for taxi. Tá 3304, autorizado, pushback e acionamento, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi 3304. No 072, desça para 2510, ajuste no 017, informe na final do uísque. Tomarei na final do uísque, desceu para 2517, gol no 072. Carné, 63, solo azul no 8, libera direito, 219. 219, obrigado. Curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT Bridge, controle 120.8 e o transponder é o 5507. Autorizado Guarulhos, 360, Apesulão no 6, CHZ, 13 pontos, da El, Leda, é a saída após Bridge, pista 10, curva à direita, 5507, transponder. E o controle 120.8 está no portão 02. Correto, chame pronto para o pushback acionamento 6729. Bora. Solo, Chanel 6319, livrando, bom dia. Bom dia, Chanel 6319, táxi via Alfa, chame a da Juliette. Teve táxi via Alfa, vai chamar a Juliette, 6319. Chané 6312, desça para o 050. É o 050, Chané 6312. Oi, bom dia, 3486, estabilizado o sinal do Hector. 3-4, identifique, desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro no 017. Para 4.000, ajustado 1017, web 5734. Falcão? Opa! César Pepper, um abraço. Opa, abraço Pepper. Bom voo aí. 08, bom dia, 9-3. 3-9.